Gol 9250, reduza para 1709. Irá seguir Airbus 320, próximo a Simbra. 1409, grau speed. Gente, deixa eu reduzir para aproximação, Gol 9250. Gol 9250, desça para 2000 pés, autorizado a final ILS, aposta estabilizado. 2000, final ILS autorizado, reporte mais estabilizado, Gol 9250. Gol 1738, reduza para 1909. Reduzindo para 199, Gol 1738. Dole Gol 1738. Gol 1738, prossiga. Está um pouco fora do perfil da chegada, está um pouco alto. Pode voar na proa 10 para descer um pouco mais. Gol 1738, vetoração para o sequenciamento, curva esquerda, proa 020. Limite será o localizador. Desça para 4000 pés, ajuste 9014. Curva esquerda, proa 020. Descendo para 4000 pés, ajustado 9014, Gol 1738. Azul 9136, desça para 2000 pés, ajuste 9014, autorizado a final ILS, após estabilizado. 2000 pés. Autorizado ILS, reporte estabilizado 9136. Alô, Salvador, Papa Romeu, Eco Lima Tango. Eco Lima Tango, Salvador. Estamos no pátio 3, solicitamos estacionamento e táxi para o pátio 4. Acionamento para. Só acionamento? Acionamento e táxi para o pátio 4. Tá, e qual a sua posição? Vamos achar uma aeronave 43, estou confirmando a posição. Qual o tipo de aeronave? Que tipo de aeronave é essa aí? É com 110, Bagarete. Ah, ciente. Livre acionar, chame para o outro táxi. Vai no outro táxi, é tudo bacana. Ou no 738, desça para 3000 pés, ajuste 9014. 3000, 1738. Confirme. 260 para o táxi. Bom, 1960 a bordo, estando 3 horas de pé, alcance Natal. Autorizado o táxi, ponto de espera, pista 1-0, via Índia, Gol 1260. Autorizado o ponto de espera, via Índia, 50, tráfego avistado, vento 120 graus, 08 nós, o ajuste na 0-4, livre pouso na 1-0. Livre pouso 1-0, Gol 1250. Alô Salvador, Sam 3198, livrou, você escuta? Livre táxi até antes da Juliette. Livre táxi até a Juliette, Sam 3198. Apagou. Mike Eco Delta, chame torre 1895. Da 3198, livre táxi via Juliette, portão 03. Juliette, bora 3, da 3198. E 5? O Eco Lima Tango no Pátio 3 acionado e pronto para o táxi, para o Pátio 4. Livre táxi até a saída do Pátio 3 inicialmente. Acuse lá, Eco Lima Tango. Agora a saída do Pátio 3, Eco Lima Tango. Opa, pista azul 9136. Azul 9136, complete a final, chame torre 11895. 2895, piloto. Torre Salvador, Azul 9136, boa tarde, bom dia. Azul 9136, bom dia, continue a aproximação, o ajuste no 0 no 4, reporte baixado e travado. Portará. Papatão, gosta, papagô, quando possível, informa você de mais pouso. Sim, Matheus, já passou o ponto, espera mais agilidade para a linha decolar, por gentileza, assim que autorizado. Agilidade no 260. O 9250 no solo 17, direito no 21-9. Direita 219, 9250. O azul 9136 contra a aproximação, aguardando pista livre, 737-800 da Gol, iniciando a decolagem pista no zero. Para que é que o vento 100 graus com 11 nós. Autorizado o táxi até antes da Juliette, Gol 9250. Da Juliette, 9250. Eco Lima Tango, autorizado o cruzamento do Pationo e prosseguir até a Lima. Na Lima chama o solo Lima 21, decimal 9. Cruz o Pationo, isso é Lima chamando o solo 219, até a Lima. Eu chamo Torre 11895. 18895-738, obrigado. Oi, Salvador, bom dia, Gol Norte. 738, 2,5 milhas do Índia Serra. Gol Norte 738, continua aproximação, segundo para pouso, ajuste no 0, no 4, reporte baixado e travado. Baixado e travado, Gol Norte 738, aguardando autorização para o pouso. O azul 9136, livre pouso na 1-0, vento 1-0 graus, 0-9 nós. Livre pouso na 1-0, baixo travado, azul 9136. Gol 9260, decolado ao Zuno 8, chame controle 120, decimal 8. 208, Gol 1260. Controle Salvador, boa tarde, Gol 1260. Bom dia. Gol 1260, contato radar, saída PUCA, sub e mantenha nível de voo 390. 390, Gol 1260. Confira. Eco Lima Tango, autorizado Lima Mike, reporte na Quebec para o cruzamento. Lima Mike Quebec, adiante. Gente, para que horas é o seu, sua notificação? Tem aqui vencida. 5-0. Gente, aguarde para verificação desse horário que ele não tem ainda no sistema. Solo Salvador, Azul 4207. Azul 4207, adiante. Para acionamento da posição e posterior pushback. Gol 9250, autorizado ingresso, portão 1-1. Autorizado ingresso para o 11, 9250. Pouso 1-0. Teve pouso 1-0, Gol 9738. Eco Lima Tango, destino é pátio 4, confirme? Afirmo, Eco Lima Tango, autorizado ingresso na 1-7, reporte pista livre. Tango do Vitor Mike Quebec, confirme a outra aeronave que havia chamado. É o azul 4207 para acionamento da posição e posterior pushback, senhor. Autorizado acionamento, reporte pronto push, azul 4207. Reporta quando pronto, 4207, azul. Solo 9136, livrou. Autorizado táxi até antes da Juliette, azul 9136. Tem puxão antes da Juliette, 9136. Mike Eco Delta, o vento 140 graus 10 nós. Reporte na final da 17, o ajuste na 014. Reporte baixado e travado. Quem está na final da 17, Mike Eco Delta, na frente para a direita. Bravo Zulu, aguarde. Correto, POB. Zero quatro a bordo, 3 horas de autonomia, ciente. Alternativa? 319, volta 738. 5, Papatango Vitor, Mike Quebec. Papatango, acho que lógico possível. Estacionamento? Estacionamento. Confirma o local de estacionamento. Ciente, o Golf Quilos, reporte na Papá. São Paulo, nível 200 autorizado. Whisky Uno, Bravo Golf Charlie. Após Bravo Golf Charlie, 190, em coordenação com os centros de controle ou APP São Paulo. Golf 449, decola da 17, curva direita, saída da El, Leda, Ilhéus, controle 120 decimal 8, torre 18 decimal 95, transponda 5151. Embaixo pela direita, 17, baixar travado, papapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, tráfego avistado, livre pouso na 17, o vento 110 graus, 12 nós. Livre pouso na 17, papapá, Mike Eco Delta. Confere transponder, 5151, saída da El, Leda, após Índia Lima Hotel, Ilhéus. Controle de saída 120 decimal 8, torre 18 decimal 95. Para o pushback, o azul 4207. Oscar, acho que está o correto para acionamento e táxi, chame a torre 118 decimal 95. 082, após o TAP, 2000 pés, ajuste 0014, autorizada final ILS, após estabilizado. Para pushback o azul 4207, está acionado na posição. Autorizado, chame tanto para o táxi. Autorizado, chama para o táxi, 4207. Alô, Salvador, bom dia, bom, 9738 na alta. Azul 4136, livre ingresso, portão 09. 9136, livre ingresso para o 09. Azul 9738, portão 04, aguarde para ingresso. Portão 04, aguardando para ingresso, bom, 9738. Salvador, bom dia, o Sandrei Bruno 91, tá no 55 para a contabilização. Salvador 337, Galileu 360, conta 90. Ciente, eu tá 3191. Está autorizado para o Galeão, via Perzulo 10, SMAP, direto Lúvito, direto Bravo Bravo Charme. Nível de voo 380, decolando da pista 10, curva direita. Saída da El, Leda, após Bridge. Controle 120 decimal 8, torre 18 decimal 95, transponda 5431. Aqui o senhor poderia confirmar por gentileza Atazulu 190, esmate após esmate. Lúvito, direto Lúvito, direto Bravo, Bravo Charlie. Ok, copiado. Então, galeão aprovado, nível 380. E Atazulu 190, decola 190 com curva direita, da El Vista 30. Atazulu 190, esmate Lúvito, depois após Lúvito, Barbacena, Bravo, Bravo Charlie. Então, 120 no controle, e o Comil 3435, na 390. Correto, já pronto para acionar. No reporte no ponto de espera da Oscar para ingresso 97. Azul 4207, está com 96 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alterando Campinas. A bordo, 3 horas e 30 minutos de autonomia, alternando Campinas. Autorizado táxi via Índia, ponto de espera, pista 10. Azul 4207, transferência. Índia Alfa, ponto de espera 10, transferência Azul 4207. Prosseguiu, Gol 9738. Autorizado ingresso, portão 04, Gol 9738. Livre ingresso para o 04, Gol 9738. Golfo Kilo Oscar, na Taxuê Lima, avistado. Está autorizado o táxi até o Tátil 3, observando e dando passagem ao Boeing 737 da Gol em sentido contrário, que estacionará no 04. 1201. Estabilizado Azul 4082. Azul 4082, complete a final, chame torre 11895. Oscar Tango, reposta ponto de espera, intercessão da Bata, confirme POB. Gente, acho que eu estou autorizado ingressando no 7, a porta alinhada e pronto. Controle Salvador, Oceania 6255, bom dia. Oceania 6255, aciona a indicação, autorizado a chegada a Mari, disponível de voo 050. 050, a Mari, Oceania 6255, libera velocidade? Livre, Oceania 6255. Grato. Velocidade aguardando, no túnel 6255. Oceania 6255, sente, mantém o perfil da chegada, livre das restrições de velocidade. Mantendo o perfil, Brasil. Azul 402, informa o tráfego à sua direita, decolou da 197, não irá ter fim na sua aproximação. O vento 090 graus, 14 nós, livre pouso na 10, Azul 4082. Livre pouso 10, Azul 4082. Costa Tango, decolado aos 30, chame controle 120-8. 120-8, Costa Tango. Quadrilho Oscar Catango, decola 2 Godan, sai da... Dael. Catango Oscar Tango, contato radar, sai da Dael, sube manter nível de voo 200. 200, Oscar Catango. Papatango Oscar, Oscar Tango, autorizar direto em Ilhéus. Direto em Ilhéus, o Oscar Tango. Eu tomei Quebec autorizado, ingresso para 97, reporte alinhado e pronto. Salvador Azul 4207, está pronto para 0 da 1 no 0. Azul 4207, alinha e mantém cabeceiro no 0. Alinha e mantém 1 no 0, Azul 4207. Azul 4082, no solo aos 32, livre direito, chame solo em 121 decimal 9. Azul 4082, avistado, autorizado o táxi via Alfa, tem Juliette para o portão 01 do Pátio 1. Azul 4207, livre decolagem da 1-0, vento 090 graus, no 3 lanches. Autorizado a decolagem, Azul 4207. Reporte habilitado, linha 2. Papatango Oscar, Oscar Tango, chegue transponder, eu recebo moto Charlie. Informe o nível que está cruzando. Passa agora 040, checado, moto Oscar. Mais 6740, essa é a identificação, chega da mar e desça para nível 050. 050, pode fazer a pista. Mantenha a chegada do ETO 6740. Do Mike Quebec, decola 234, ingresso no Axé, controle 120.8, bom voo. Serra Lima, prossiga. Azul 4207, os 35, decola, controle 120, versão 8, bom voo. 208, obrigada. Controle Salvador Azul 4207. Azul 4207, contato radar, sua 360, direto da EL. 360, direto da EL, sua 4207. Papa Romeo, Kilo Serra Lima, confirme se fez plano de voo. Onde está apresentando o plano de voo? Papa Tango, Vitor, mais Quebec. Romeu Kilo Serra Lima, acione código 0224, seção 090 para chegar na mar. Web 6740, transporte territorialmente 4347, agora recebendo 4345. 4345, está acionando o 6740. Contrário Salvador, Vitor mais Quebec. Então, Vitor mais Quebec, mantenha a 50 mais de 2, corredor Axé. Sete. Web 6740, troca transponder para 4347. Acionado 4347, qualquer bom recebo. Aguarde. Golfo Kilo Oscar, Torre Salvador, Solo Salvador. Recebendo, 4347. Sim, agora Golfo Kilo Oscar, Aracaju 090 autorizado via Golfo 677, saída Conde. Controle 120.8, torre 18.95, transponda 5424. Gente, pelo Serra Lima. Correto, chame pronto para posicionamento, Golfo Kilo Oscar. Romeu, Kilo Sierra Lima, confirme o tipo de equipamento. Salvador, o voo 1777 com a informação November copiado para Porto Seguro. Ciente, Porto Seguro via Aperuíto 50 e Deve, nível de voo 340 autorizado, decola da 10 com curva direita, saída da El Leda. Confirmo, da El Bidev, controle 120.8, torre 18.95, transponda 5435. Autorizado 340 pela uniforme Whisky 50 até Bidev, decola da pistão no zero, curva direita, na da El transição Bidev, controle 208 e o transponder 5435. Correto. Após Bidev, direto Porto Seguro. Ok, após Bidev, direto Porto. Cotejamento correto, chame para funcionar. Mará. 95, Oxana, é 6255. Né, 6255, bom dia. 6255, bom dia, livre pouso, pistão no zero, vento 100 graus, 1 na noite. Livre pouso, pistão no zero, Oxana 6255. Azul 4207, chame Recife, 1-3395. 3395, Azul 4207. Web 6740, desça para 2000 pés, ajuste na 0-3. Autoriza a DLS, reposta estabilizada. 2000 pés, 1-0-1-2, um ajuste, web 6740, autorizado em Nelson.